Com apenas 8 anos, Ana Laura Petenoxi, moradora de Luanda, no noroeste do Paraná, empreendeu. Passou a vender pulseiras feitas de miçangas para construir um parquinho na escola onde estuda. A ideia empreendedora veio depois de uma necessidade típica de crianças, espaço com brinquedos para diversão no intervalo das aulas. Em entrevista ao G1, Ana Laura se mostrou tímida para explicar o projeto, mas, com poucas palavras, conseguiu expressar o amor pela realização do sonho. Estou muito feliz. Realizei o meu sonho e também o de muitas crianças, comenta.